Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, e sejam bem-vindos ao 32º episódio da série Nerd Drops, a série que mesmo sem elenco nunca é cancelada. Aqui conosco está a grande presença do senhor Eduardo Salles, aí do Papo de Gordo. Pois é, hoje estou aqui cobrindo o buraco do Sussi ou do Guizão, não tenho certeza ainda de quem, mas é o buraco de alguém que está sendo tapado. Merecem ser tapados. Preciso de alguém grande para tapá-los, né? Exatamente. Se puder chamar mais aí o Conrad, o Lúcio aí, tu pode ir à vontade, velho. Bom, e também com a gente aqui o Rubens, do Sob Controllers, diz aí. Beleza, galera. Isso aí. Vamos aí. Vamos ver. Vamos sofrer um pouquinho aqui. Tudo Sob Controllers? Ai, a piadinha já tava vindo de longe, já. Aí, é. Beleza, então. Então vamos para os nossos e-mails. E-mail. Meu cacete, e-mail. Nerd Mail. I am over here. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com o meu querido Oliver Pérez. Olá, e eu estou aqui com o nosso querido Rubens. Oh, daí. Tudo Sob Controllers, de novo a piada. É overdose, né? Overdose. Antes de começar os nossos e-mails, vamos dizer da Rádio Animix, que estamos lá todas as terças-feiras às 10 horas da noite com o programa da semana, segundas e quartas às 8 da manhã e quintas-feiras às 10 da noite, reprise do programa da semana. É, e não é só pra quem curte o Nerd Drops, né? Ela trabalha lá tudo que é cultura japonesa, anime, mangá, música, né? Lá dos nossos irmãos orientais lá, você pode curtir por lá também. Bom, vamos para o primeiro e-mail, que é do Renan Miura, que é o nosso amigo Zyder, que prometeu que ia mandar um e-mail por semana e tá mandando mesmo. Imagina o Nerd Drops 248, Renan Miura. Nossa, o cara vai mandar e-mail com três pontinhos, assim. Olá, povo do Nerd Drops. Mais uma vez sou eu, Zyder, e sempre fazendo jabá do Nerdcast, mandando e-mail como prometido. Mesmo que não dê pra comentar muito, estarei mandando e-mail sempre. Nem que seja algo como, ótimo cast, bem informativo e engraçado como sempre. Que é a frase rasga de seda de praxe. Hoje estou com algum tempo e comento algumas notícias que eu lembro ou não. Mas Veloz e Furioso, eu tô dentro. Quero muito, adoro o filme de carros tunados e velocidade. Então, sempre serão bem-vindos. Tá, curta a música aí no final do programa, né? Verdade, é uma indicação aí, ó. Tem que escutar até o final. Então, você escuta até o final. Quanto ao filme do Evangelion, bom, tenho minha via otaku, mano, que quer ver a Nerd, não sou fã de Evangelho. Assim, não estou muito ansioso. Prefiro os boatos do Cowboy Bebop, que parece mais promissor. Ainda tem filme live action de anime, quero ver o que vão fazer com Akira. Ele já tem um filme fodástico. Pra que fazer um filme live action? Isso é querer matar obras de arte. O Demônio Dog foi foda. Obra do nosso querido Oliver Pérez. Não, foi do Harry, né? Não, foi minha. Foi seu. O Harry, ele colocou o subtítulo no filme. É Demônio Dog e o Cachorro Sem Faro. Faça uma tirinha disso, só pra zoar que foi foda de filme. Pulando várias matérias, indo direto para a piada do dia do Lampião Verde, foi o mais foda. Esse também merece tirinha ou mais algo para usar que foi foda. É, ó, quem quiser fazer tirinha do Nerdrops, a gente aceita, viu? Aceita aí, é só mandar pra gente pelo e-mail aí, nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br ou .com também. Agora, no terceiro filme do Batman, estou esperando, parece prometer bastante. Veio com vários vilões, pois assim como foi dito, os dois filmes teve mais de um vilão e eles não se sobressaíram sobre o que era importante. Acredito que o próximo pode ser feito de forma inteligente, como os dois primeiros. Em jogos, eu infelizmente não joguei God of War, não. Herege, rapaz, herege. E tenho vontade de... Até eu joguei, cara. Eu emprestei videogame pra jogar isso, cara. É, então. Cara, cara, não precisa, cara. Dá pra correr atrás. Herege. É excomungado da comunidade de gamers ou não? Agora, jogos exclusivos eu acho ruim. Tinha que vir tudo pra PC, pois essa é a minha plataforma. E sempre é bom poder vir mods. Não, daí vir direto via TAN, né? Então, tudo pra PC. Ah, com certeza, né, cara? Ele une o útil ao agradável. Bom, foi pouco, mas deu pra comentar. água. Até o próximo e-mail, abraços. Quem manda e-mail também é o Nelson Oliveira, né? O famoso Nelson.com. Ele tem 23 anos, estudante de sistemas web, São Paulo, Zona Oeste. E aqui ele diz: no cast passado me rachei de rir com meu conterrâneo, também lá do Rio Grande do Norte, imitando ou não nordestino, né? Porque ele imitar é termos, né? Ele é de lá, então vou afirmar que ele imita alguma coisa, né? Concordo que a adaptação da franquia Evangelion do Hideaki Anno pode acabar sendo uma gafe, como foi a adaptação do Dragon Ball. Sou fã do mangá, apenas a série em anime deixou a desejar, principalmente os dois filmes que deram final alternativo à saga. Obrigado por mais um cast animado e até a próxima. Continue com um bom trabalho. Valeu. Jabazinho ele aí, você pode encontrar no Twitter ele como @nelson.com por extenso, tudo junto. Então, o próximo e-mail aí é do Felipe Bacelar, analista de sistema, 23 anos, Rio de Janeiro. Ficha completa aí, né? Mandou o currículo em anexo pra gente. Fala, galera do Nerd Drops. Cara, eu sei por experiência própria, quando os caras mandam assim, fala, galera do Nerd Drops, que os caras não sabem o nome dos caras, velho. Eu espero que a partir de hoje... Fica assim, será? Ai, quem que é mesmo? Ai, será que eu... Ai, eu não lembro. Aí com preguiça de fazer uma pesquisa, né? Fala só, fala, galera do Nerd Drops. Amei, os caras nunca sabem quem vai estar no cast. É random, né? Quem foi que falou agora? Eu. Não entendeu a piada, vai lá. Peguei a piada, Joss. No capítulo que você piada interna. Bastardo infame. Então vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Ouço o programa há pouquíssimo tempo, mas já tornei fã de vocês. Escrevo este e-mail também para destacar a incrível falta de consideração de vocês com o ilustre Afonso 3D. Não sei se alguém quer comentar. Mas hein? Não, é porque a gente falou que o Afonso 3D foi passado pra trás, porque surgiu o cinema 4D e no mesmo cast ainda pintou a notícia do cinema 5D. Tá ficando obsoleto, né? Logo no programa seguinte, vocês resolveram escrotizar o cara. Nossa, esse aqui é fanboy do Afonso, cara. Ao especularem sobre o filme do Batman, dizem várias vezes que é absurdo ter um vilão deformado que possui apenas 3 dedos na mão. Pintinha, claro. Ah, tá. Outra birrinha. É que eu editei também o Henrique Lacerda. Eu tinha associado isso ao Afonso 3D, mas eu cortei pra não ficar muito repetitivo, mas tudo bem. A próxima vez eu deixo, tá bom, Felipe? De qualquer forma, morri de rir na hora. E não duvidarei de disserem que foi proposital. Aí, ó. Explicação, hein? É isso aí. Continue nos divertindo com seus trocadilhos terríveis. Ó. Pra você aí, hein? Trocadilho é pro Oliver. Mas sempre usados nos momentos adequados. E com os seus comentários reverentes sobre as notícias do mundo nerd. Abraços. Esse foi o Felipe Bacelar. Ô, Felipe, valeu pelo e-mail. O Eduardo Costa, de São Paulo, 31 anos, disse o seguinte: Fúria de Titãs está prometendo muito. Parece que será um excelente filme. Mas, como sempre, não podemos confiar muito em trailers. Espero que não sejamos enganados novamente. Aline Viana citou a sala Disney no Cinema Shopping Santa Cruz, em São Paulo. Mas o contrário entre os dois chegou ao fim e a sala foi transformada em uma sala normal. Muito se fala sobre a Avatar, mas não dizem que a revolução no cinema também se refere à bilheteria nos filmes. Em 3D, mesmo com menos público, gera uma enorme bilheteria. Isso sim revoluciona a indústria do cinema, não é verdade? Valeu! Cara, que montagem aí do trailer do Furo de Titãs, né, cara? Todas as cenas acompanhando a música, os caras fizeram um trabalho bacana, né? Vamos ver se no filme é esse esquema mesmo, né? O cara que edita o trailer, né, cara, ele tem que ser reverenciado também, né? Porque, convenhamos, a função dele é importante. Ele tem que vender o filme, né, cara? Então, tem toda a razão. Ah, cara, mas se for trailer nacional, é tenso, porque os caras botam o filme inteiro no trailer, cara. Você não precisa nem ir no cinema, cara. É verdade, né? Mas lá fora, a gente já sabe como que é a cultura deles, e eles vendem até filme ruim baseado no trailer, né, cara? Então... Vende bem, né? Vende bem. Aqui, pelo menos, a parada é mais real, né? Bom, então é isso. Essa foi a leitura de e-mails do Nerdrops. Continue com o desafio Nerdrops, né, velho? Continua ajudando a gente. Isso. Continue com o desafio Nerdrops aí, colocar na página inicial do navegador de quem você estiver, de onde você estiver, www.nerdrops.com.br, e vamos para o cast. Vamos. E que pela primeira vez que fique marcado na história, eu estava com o Eduardo Salicílio no mesmo chat do Skype. Por isso que a conexão caía direto, né, cara? Ficou muito peso transitando na linha, mas não dá. Vamos pro cast. Bora. Abraço. cinema. E vamos aos destaques de cinema. Roteirista confirma adaptação de Ghost in the Shell. Filmagens de O Corvo pode começar ainda este ano. Divulgado detalhes do que poderiam ser Exterminador do Futuro 5 e 6. Marvel exibe armadura Mark 6 de Homem de Ferro 2. John Lasseter co-dirige a sequência da animação Carros. Roteiristas falam sobre continuação de G.I. Joe. Fazer o quê, né? James Cameron ajudará na próxima produção de Homem-Aranha. Leonardo DiCaprio será Frank Sinatra. Diretor comenta a adaptação de Ronin. Surgem rumores para o papel do Capitão América. E Anthony Hopkins fala sobre a sua participação como Odin em Thor. Pô, tivemos essa semana mais um trailer proibido para menores de Kick-Ass. Que olha, eu vou falar pra você, sincero, que eu não dava nada pra esse filme. Mas promete ser um dos filmes mais fodas do ano, juntamente com Fúria de Titãs, cara. A Hit Girl, ela tem tanto culhão que eu gostaria de ser ela. Ela tem mais culhão que você, o Guizão e o Sussi juntos, né? Olha o cabelo roxo, né? Qualquer adaptação, ela bateu em nível de masculinidade, cara. Foi muito foda, cara. Muito foda. Mulher bate em todo mundo, velho. Porra demais. A mãe dela tinha que ser a Michelle Rodrigues, cara. Alguma coisa assim. Se fosse a Michelle Rodrigues, você podia ter certeza que ela não ia terminar o filme, né, cara? Com certeza. Todo filme, velho, muito macho, só que sempre morre. É incrível. Eu lembro de ter assistido o Avatar. Você que tinha acabado de falar pra minha esposa. Eu tô achando estranho. Ela falou, por quê? Quando essa mulher começa a fazer papel de machão no filme, pode ter certeza que ela morre. Mas foi eu falar isso e ela tomou de pouco da nave, cara. Ela não morreu no filme do Vin Diesel lá, do Velozes e Furiosos. Bem que lá ela não é machão, lá ela é menininha, tá certo? É, ela era machão de... Não, ela era menininha de cara feia. Morreu no quarto. Morreu. Ah, não assistiu o quarto. Ah, então. Spoiler pra você, Dudu, se deu mal. Ela morreu no quarto. Pera. Você sabe o que mais morreu no quarto, Oliver? O Kill Bill. Exatamente. Atenção, Eduardo Salles Filho já está frequentando as aulas de trocadilho de Oliver Pérez. Adquira já o seu exemplar. Como fazer trocadilhos do carilho com Oliver Pérez? Satisfação garantida é o seu cabelo de volta. O seu cabelo de volta, o meu não. Mas ó, voltando a falar de Kick-Ass, cara, a única coisa que me deixou triste é saber que esse filme, se chegar em Salvador, só vai chegar com cópia dublada. Achei o trailer Kick-Ass fantástico, foda pra cacete. A única coisa que me deixa triste é achar que esse filme não vai passar aqui em Salvador. E se passar em Salvador, só vai passar dublado. Cara, Zumbiland não veio pra Salvador, velho. Eu queria ver Zumbiland no cinema e não tive essa oportunidade. O que não passou aqui, simplesmente. Que acharam que o filme não era comercial bastante. Bom, semana passada a gente falou de uma possível adaptação aí de Evangelion, né? Vamos falar direito. Evangelion, exatamente. E hoje é a vez aí de outro anime barra mangá, né? Clássico, que é o Ghost in the Shell. No caso aí, a roteirista Laeta Kolegrides, que é uma das produtoras executivas aí da Avatar e também foi a roteirista do último filme do Martin Scorsese, que é A Ilha do Medo. Ela declarou aí que tem na lista dela Ghost in the Shell como uma das prioridades aí na área de produção. No caso aqui, ela afirma que é uma adaptação que é a DreamWorks, e no caso até o nome aqui do Steven Spielberg, né, que tá envolvido, já que ele é um dos três donos aí da DreamWorks. Eles vão produzir e espera terminar primeiro o roteiro muito em breve, com esperança de que o Spielberg goste. Ela tá cotando aí que o filme poderia ser aí uma sequência de três filmes de 2 horas. Ela acrescenta aí que a trama, ela deve seguir a linha mais ou menos da série animada, né, na qual a Major Mokoto, que é a policial cibernética, ela luta pra levar justiça às ruas da sua mega cidade futurista japonesa. Na verdade é Major Mokoto. Que eu saiba é Motoko, mas já que mudou, né? Já que escreveram errado aqui, né? É Motoko mesmo. Eu nunca li Ghost in the Shell, nunca vi desenho de Ghost in the Shell. O meu único comentário acerca dessa notícia é... Eu já assisti, velho, Ghost in Shell. a versão anime lá. E vocês veem a semelhança deles muito na parte de filme em Matrix. Altas cenas, né? Plagiadas, é, os irmãos. Matrix é, os caras, todo mundo sabe, né? Todo mundo que gosta do Ghost in the Shell sabe que Matrix é um puta plágio sem fim, né? Eu acho, cara, que essa daqui, o Ghost in the Shell, cara, na minha opinião, é o segundo melhor anime existente aí da história. Né? Só perde do Akira. Não, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, também acho. Eu falei em anime, não em desanime. Não, cara, você tá falando assim porque você é juvenil falando assim de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, eu... Você é juvenil? É... Cavaleiros do Zodíaco você... é tão velho, é tão velho que eu posso afirmar que ele é do meu tempo. Porra, tem... Cavaleiros do Zodíaco é tão velho que ele é do tempo de todo mundo, cara. Eu assisti Cavaleiros do Zodíaco quando ele passou a primeira vez na TV Manchete. Quem não, cara. Né, cara? Eu adorava aquela porra. Comprei uma antena, cara, da TV, velho, pra pegar. Cara, como aquela merda daquela TV Manchete era ruim de pegar, nossa. Cara, e quando você tinha que assistir o episódio segurando a antena, de pé. E se você se mexesse, coisa, cara, não pegava. Isso é coisa de pobre, eu sempre tive TV a cabo. Ai. O Sus é uma mera criança. Isso daí, quando passou, era novidade o Cavaleiros do Zodíaco, TV a cabo não existia ainda, meu filho. Lógico que existia. Ah, fora do Brasil. O Sus, não, cara, que aquilo que o seu vizinho fazia com você, que ele falava que era TV a cabo, era outra coisa. Era fio terra. Não, ó, você tem que ver, TV a cabo veio pro Brasil em 94, brother. Pois é, Sus, em 94 eu já estava fazendo faculdade em Salvador. Quando eu assistia Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, eu ainda morava em Amargosa e estava no ginásio. Então, acredite, quando o Cavaleiros do Zodíaco começou a passar aqui, você não tinha TV a cabo ainda. Eu acho que tinha. Eu quero saber quem foi o filho da p*** que roubou meu DVD original. Mimimi. Pulou. Cara, eu tava... Sabe que eu li essa notícia, assim, vendo, pelo menos na notícia, que eles pretendem fazer em linhas gerais sobre Ghost in the Shell, me deixou meio desanimado, cara. Essa coisa da Major Motoko, que virou Mokotó aqui. É, mas perseguindo a justiça nas ruas da cidade, bababá. Não tem nada a ver com o que foi o filme do Ghost in the Shell. Ah, mas qualquer coisa relacionada a uma adaptação, cara, você tende a receber meio que negativamente, né? Vamos dizer assim. Porque o anime, cara, é bom pra caramba, cara, sabe? Não precisa de adaptações, de filme e tal. Então, quer dizer, é bom por causa disso, cara. Porque é em anime, porque a história é legal, entendeu? E não porque vão querer fazer em como que dizem, live action. É, e vamos corrigir, né? Que aqui no Brasil não é Ghost in the Shell, é o Fantasma do Futuro. É, exato, nossa, aqui no Brasil. Passava na Bandeirante, né? Fantasma do Futuro. É, vamos ver quando as distribuidoras lançar o live action por aqui, qual que vai ser o subtítulo, né? E as filmagens para o novo filme do Corvo podem começar até o meio do ano. O roteirista e o diretor do novo Corvo, Stephen Norton, está muito empolgado com o trabalho. Disse que a equipe de efeitos especiais e os produtores já estão reunidos para acertar os números e que já começaram até mesmo a discutir sobre o elenco, mas que não tem nada acertado ainda. Ou seja, é uma notícia que não quer dizer nada além de que o filme será feito, é isso? Quando eles fazem um filme dessa magnitude, eles têm que pelo menos realmente tipo, verificar se as armas estão com bala de festim. No mínimo, né? É a primeira coisa. Pré-produção, né? O Steve Norton, ele já dirigiu o primeiro Blade, e que ninguém morreu, tá? E ele dirigiu também a Liga Extraordinária, que ninguém morreu, mas que dá vontade de se matar depois de assistir. Cara, esse é o tipo de coisa que você não coloca na sua biografia, velho. Seguinte, cara, essa parte do Corvo aqui, cara, é filmagem. Quantas vezes os caras vão tentar fazer isso? 89, 94 e agora vão começar de novo. Meu Deus. 94? Teve aqui, ó, a primeira adaptação depois de 89 foi em 94, cara. Nossa, velho. E teve aquela versão lá com o filho do Bruce Lee, que morreu, e depois disso fizeram outras. Não teve, foi um só. Não. Será que o filho do Bruce Lee morreu também, ou ele processou o estúdio e ganhou uma grana? Foi tipo morreu, doido? Não. Ah, tá, entendi. Morte Michael Jackson. Olha, cara, eu vou falar pra você que a morte dele foi uma das coisas mais esquisitas que eu já vi na minha vida, né, meu? Porque antes dele eu nunca tinha ouvido falar que alguém tinha morrido por causa de um tiro, que, sabe, ó, o cara trocou a bala de verdade e saiu no lugar da de festim. É. Eu lembro que nem o maluco ainda falou, não, isso é até comum. Foi comum aonde, cara? Você não vê isso acontecendo toda hora. Comum aonde? Na favela, tá ligado, meu irmão? O nego tava gravando Cidade de Deus, né, aproveitou. Segunda do dia é comum no Morro das Pedras. Ha ha ha. Não, então, o Corvo, ele é... Eu acho legal um filme do Corvo. Só que tem que ver, né? Como vai ficar as armaduras, porque... Ah, vai ser... Os coletes, né? Reforçados agora. Não, cara. Olha lá, olha lá. O Corvo é aquele inimigo lá dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Tá viciado nessa porra. Você já comprou o DVD? Novo, comprei pelo link do Submarino. Indicações, né? De verão ali. Bem, e no último dia 8 de fevereiro, né, enfim, acabou o impasse sobre os direitos da franquia do Exterminador do Futuro, né, que foram comprados pela Pacific, que é um grupo que a Halcyon tava devendo dinheiro pra eles. Agora ele é dono da marca e já tá negociando parceria com a Sony e a Lionsgate, porque ela não tem experiência em produção, né, então elas vão pegar e investir o pessoal que sabe que faça, né. Então isso significa que os boatos sobre o quinto e o sexto filme, né, que visam encerrar por enquanto a hexalogia de John Connor e a sua luta contra as máquinas, deve recomeçar. Bem, com isso, né, o Deadline Hollywood teve acesso a 28 páginas de ideias para os filmes, que elas foram esboçadas pelo William Wisher, que quem não sabe é o co-roteirista dos dois primeiros filmes do Exterminador do Futuro, e ele tinha deixado a franquia logo depois do T2, então todo mundo sabe que o terceiro Exterminador do Futuro não é culpa dele. Bem, então é difícil você falar por enquanto até que ponto vai o envolvimento do Wisher no novo filme. O blog lá diz apenas que o material, que são 24 páginas de um primeiro tratamento e 4 de ideias para o sexto, ele respeita a história do terceiro e do quarto filme, mas retorna ao conceito inicial, viagem no tempo. Me diz uma coisa, vocês gostaram bastante do quarto filme pra querer que saia o quinto e o sexto? Sim! Por quê? Eu vou te falar, ele tem os seus problemas, sim, de roteiro, mas é, não chegou a ser um filme totalmente ruim, cara. Não, o filme não é ruim, eu só acho que o filme, metade dele é desnecessário. Todo aquele esquema lá do... Pô, esqueci o nome do personagem agora. Marcus Wright. É. Nossa senhora, puxou de exatamente, primeira, velho. Exatamente isso. Todo o arco dele era desnecessário pra caralho, porra. A gente queria ver a história do John Connor. Aí prometem, finalmente, porque John Connor é fodão. Aí chega lá e a gente descobre que tinha um cara que era muito mais fodão que ele, que era o Max Wright. Porra, mas aí que tá, não sei se... É que você não é um... Você só fala, mas não ouve a gente, seu filho da porra. Eu escuto todos vocês. Escuta, sim. Não presta atenção, mas eu escuto. Sou um bom ouvinte, só ouve, né? Então, porque a gente tava pensando, pelo menos o que eu falei no último programa foi assim, que a ideia, pelo que eu entendi, é que eles iam fazer todo aquele plot pra colocar o Marcus Wright virando o John Connor, depois que ele morresse no final do filme. Eu tinha certeza, Paulo, que ia acontecer exatamente isso daí. O John Connor morria, aí como ninguém necessariamente sabia qual era o rosto do John Connor, Max Wright assumiria, a partir de agora, meu nome é John Connor, e por isso ele era tão foda, porque ele era o Exterminador. Eu tinha certeza que ia acontecer isso, mas não aconteceu assim. Mas não foi esse o roteiro que vazou? Então, esse roteiro ia acontecer desse jeito, só que vazou, e o pessoal falou, meu, absurdo acontecer isso. Como assim? O Marcus Wright ia assumir a identidade do John Connor? É, tipo, eles iam fazer que nem a outra face, iam tirar a cara do John Connor e colocar na porra, velho. Então, quer dizer, ia chegar o primeiro Exterminador e tal, ia ter todo aquele plot lá de que, tem que matar a Sarah porque o John Connor vai ser foda. Aí no segundo já tá o John Connor adolescente, não, tem que matar ele porque ele é foda. Aí no terceiro, tá, beleza, ele tá adulto e ele é fodão, e no quarto os caras, não, a parte ele é fodão. Exatamente. Porque ele era outro. Nossa, mas, senhora, velho. Olha, velho, que tá no terceiro, o John Connor não tá fodão. E no quarto filme ele não é fodão, porra. Ele era pra ser fodão, cacete. Ele era pra ser o Batman e ele não é o Batman. Mas, não, na trilogia original, vamos falar trilogia, né? Até o terceiro e triste filme da série. É, por mais que ele não seja fodão no filme, a propaganda que se fez é porque ele seria muito fodão no futuro. Agora, vamos ver. O terceiro filme é ruim por quê? O terceiro filme eu só não gostei dos nanobots lá. Aquela merda lá, que pariu, é foda. Terceiro filme, entre outras coisas, mudou a data do apocalipse final. Até porque filme... a data do apocalipse já tinha passado, né? Sim. Porque o apocalipse filme... lá ia acontecer em 97. No terceiro filme eles colocaram a Sarah Connor morta como, sei lá, era uma solução de roteiro, mas não fez sentido nenhum naquela história. O terceiro filme tá o Schwarzenegger mais esticado do que nunca pra ter cara de robô, já que ele não tinha mais jeito pra ser cara de robô. E o terceiro filme achou uma merda, na verdade, mas pelo menos levou um ponto legal, que é não tem como impedir, a merda vai acontecer, e a missão daquele último robô era deixar o John Connor no lugar onde ele seria o líder da resistência a partir daquele ponto ali. Beleza, acabou de um jeito bom. Aí começa o quarto filme, parece que cagaram litros pra isso, que todo esse papinho foi ignorado. Ah, mas isso eles já tinham avisado que iam fazer mesmo. Eles iam passar a borracha no terceiro filme. Tá, beleza. Vamos lá, o John Connor era apenas um dos combatentes, tranquilo. A borracha, né, Polar? Não a bunda, né, cara? Então, o site oficial da Marvel mostrou essa semana aí uma estatueta nova, a Mark Sis, do Homem de Ferro 2. Foi criada aí pela Kotobuiya, com numeração exclusiva aí pros felizardos e a custo de $175. A danada aí solta LED, laser pro tudo que é lado. Olhos, peito, palmas. Como você imaginar, tá saindo luz. Cara, e que bonitinha essa armadura, hein? Eu não sei se ela aparece no trailer que saiu esse tempo atrás ou não, mas essa armadura é bacana, hein? Ah, cara, Kotobuiya, né, meu? Só perde pra Hot Toys, cara. A Kotoko. Não, na verdade, a Kotoko. É, tia Frala, eu não vou falar. Tem uma variação grande aqui, né? Tem ele todo detonado pela batalha, caramba. É, a Kotobuiya é bom nisso, né, cara? Eles lançam action figures de, na mais de 30 centímetros de altura e depois o cara consegue detalhar bastante, né? É, cara, só pra você passar vontade, na real, né? Eles lançam isso. Pô, mas na verdade é que nem o Guizão falou tempos atrás, né? Isso daqui pra destacar a nova armadura aí do Homem de Ferro 2, né? É mais ou menos que nem o Internet Explorer, né? Que muda um detalhezinho, o cara já muda de número. Não, eu acho não, que a Kotobuiya tinha que mais tomar no cu. Porque eles não fazem uma pra você? Não, porque eles não fazem Cavaleiros do Zodíaco. Cara, puta, para com isso, velho. Galera, e vocês não sabem quem volta co-dirigindo o filme Carros 2. John Lasseter, que é o Lasseta de carro, vice-presidente da Pixar, ele tá cada vez fazendo menos. Da Pixar, né? Da Pixar, mas ele vem diminuindo assim o trampo dele, que era dirigir animação. Mas isso tudo tá no passado. Segundo o Blue Sky Disney, o chefão do departamento de criação aí, ele tava em reuniões e parece que ele tá aí co-dirigindo sim Carros 2. E ele tá descontente. Porque esses caras, além de ganhar grana pra caralho, tupiu com dinheiro, fica descontente. E ele disse que o tratamento dele é com os caminhos que, tipo, essa nova aventura tá tomando, sabe? Pela direção do Brad Lewis, que é o antigo diretor, ou o atual diretor, eu não sei. E ele falou que pode parecer algo promissor, mas que vale lembrar que Carros é aquela pequena derrapada no currículo da Pixar. Eu acho que foi um dos filmes que não ganhou porra nenhuma, né? É isso, não. É derrapada, eles dizem, porque não lucrou tanto quanto os outros projetos do estúdio aí. E nem ganhou prêmios, cara. O Carlos não ganhou, acho que nada de prêmio. Mas a animação é boa, sim, cara. É, não, é legal. Da Pixar. A única coisa de Carlos é o que eu acho é que é muito infantil, assim, é um absurdo de tão infantil. Ah, cara, não é tão infantil. Ela traz uma puta de uma mensagem legal que fala sobre as suas origens. Com que certeza. Como que às vezes você tem que deixar a correria do dia a dia e eles falam, que eles frisam muito bem que o importante na viagem não é o destino, e sim a própria viagem, né? Ó, vou te dar 10 segundos pra você descobrir do que é a mensagem de Carros 2. Valendo! É, sair pra DVD e ganhar dinheiro? Não! A mensagem que eles vão trazer agora é que o mundo tá morrendo e a gente tá poluindo ele. Cara, você sabe que não é difícil, porque todo filme agora fala sobre isso. Né? Tá foda, né? Não, mas se bobear vai ser alguma coisa. Até porque o nome do personagem principal é Relâmpago McQueen, né? É uma coisa da natureza, né? Uma coisa de dentro, uma coisa root, cara. É, mas o segundo personagem é mais que é de mate da natureza. Então é isso aí, John Lasseter largou a mão já e tá querendo co-dirigir o filme aí, porque ele não gostou das coisas que o Brad Lewis fez. Eu andei dando uma lida aqui do que vai se tratar o filme e não gostei. Essa história de sair viajando pelo mundo inteiro e com o pessoal e... Uma depois... viagem, né, pô? É, o mate vai acabar se envolvendo num mistério de identidade, vai trocar de identidade com o carro que parece o James Bond. Porra. Ah, cara, eu acho que é o seguinte, o John Lasseter aí, ele é o grande responsável pela Pixar não ter falido no passado. Não. Ter ele levantado. Não, claro, porra, o cara é responsável. A única pessoa que é responsável pela Pixar não ter falido... É o Steve Jobs. É o Steve Jobs, cara. Imagina, cara. Steve Jobs é um só, por mais que ele seja fodão, cara. O John Lasseter é que tava dando a cara tapa lá pra bater, e isso daí tá no documentário da Pixar, que lançou, e passa aí na... Pelo menos assisti na HBO, né? Não sei se tem disponível. E foi justamente na época que ele... Antes dele gravar Carros. Porque que ele já tinha falado, aliás, até no próprio documentário que foi no DVD do Carros, ele tá falando sobre essa parte de toda a correria que tava, a loucura que tava, e de como ele pegou pra fazer o laboratório de Carros, ele pegou a família e botou num trailer e saiu dirigindo pelos Estados Unidos inteiro. E se ele filmasse, isso dava pra ser um filme da Sessão da Tarde, brother. E deu, porque eles mostraram as coisas escrotas que eles viram no caminho. Tá no documentário isso? Tem um documentário. No DVD, eles falam sobre as ideias que eles tiveram. Sei lá, assim, o documentário não tem nada a ver com o filme, sabe? Foda que o cara tava super lotado, né, de serviço lá na Pixar, e saiu de férias e veio com outra animação pronta, né? É por isso que não deu muito certo, Carlos. Ele fez o tempo livre, né? Uma coisa que eu vi que é legal é que Toy Story, por exemplo, tá sendo dirigido, e quem faz a direção da animação, velho, o cara que tá coordenando, né, dirigindo a animação, o cara em pleno voo, tá ligado? Tipo, dirigindo a animação, ou seja, ele abre o programinha lá e dirige dali de cima, tá ligado? Tipo, essa cena vai aqui, essa música vai aqui. Cara, sabe quando você, porra, que absurdo, que da hora, né? Um cara, tipo, que você não espera que... Porque diretor de animação, na minha cabeça, o cara não fazia porra nenhuma, tá ligado? E não, o cara dirige mesmo, o cara mete a mão na massa, né, velho? Mesmo porque ele tá muito mais presente até, no caso de animações, né, na pré-produção do filme, que é o design dos personagens e aquela coisa, você tem que viajar de um lugar pra outro e coordenar todas as equipes do seu filme, não é simplesmente só chegar lá, né, e ajudar a editar as imagens que foram geradas lá em CGI, nada disso. Exato, até porque o storyboard de um filme normal, você pode fazer com um bonequinho palito, né, porque você não sabe quem que vai ser. Agora, na animação, você tem que pegar o visual pronto, né, cara? Peraí, você lembrou de quem quando ele falou de bonequinho? Michael Bay. Nossa, deu até eco. É o seguinte, se vocês querem encerrar a franquia Carros, Michael Bay na direção, por favor. Não, cara, mas isso... Deixar aqui, ó, Aston Martin, né? Porque os caras vão imitar James Bond agora também, isso aí, cara. Assim, o Aston Martin. É uma coisa legal, né, cara? Eu de verdade não sabia que o cara metia tanto a mão na massa como foi dito aí, eu achei. Você achou que você é diretor, ia sentar na cadeia e falar: você faz isso, você faz isso, você faz isso. Ou então gritar: craquete! Na frente do computador, né? Bem, os roteiristas de Zumbiland, né, o Hatch Reese e o Paul Wernick, que atualmente estão trabalhando na continuação do G.I. Joe, falou com o pessoal do MTV News, né, prometendo que não vão consertar o que não está quebrado. Entenda o que você quiser. Eles disseram que vão ser fiéis ao primeiro filme, né, não vão ignorar os eventos do original, e que será uma continuação, será realmente uma continuação de G.I. Joe, mas só que é difícil achar que ele pode ser maior, porque realmente foi um filme enorme. G.I. Joe, desculpa te cortar, G.I. Joe, pra ser bom, ele tinha que ser tipo Thunderbird, cara. Aquele lá que tinha os fios que conectavam nos outros? Esse? Mas, Sucy, pra mim, marionete. O filme foi isso, Sucy. Pra mim, o filme foi isso, cara. Porque você via aquilo dali, eu pelo menos me senti brincando de comandos em ação. Eu sou um dos caras que gostou de G.I. Joe por causa disso. Agora eu fui com pretensão zero, né? Expectativa zero. Ah, mas é a melhor maneira de você assistir um filme é ir com expectativa zero hoje em dia. E pra terminar, os roteiristas falaram que eles vão visitar em breve a sede da Hasbro, né? Pelo jeito, eles vão brincar com muito bonequinho. Eles vão fazer... Laboratório do Michael Bay. Eu só escolhi alguns dos novos heróis e vilões que vão estar no filme. Aí os principais nomes do elenco, né, já estão contratualmente obrigados a voltar pra mais um filme, o que só não acontece com o diretor Stephen Sommers, que só volta se quiser. Se bem que também colocar ele o Michael Bay vai dar a mesma coisa, né? Cara, o primeiro filme ali, você tem tiro, tecnologia, mulher gostosa, um monte de coisa. Me faça me lembrar se tinha tudo isso no desenho, cara. Aonde tem mulher gostosa? As mulheres com roupa de couro, cara. Ah, eu não assisti. Total, cara. Sucy, olha o nome das minas. Anastácia Ana de Cobrai e Shanna Scarlett O'Hanna. Ah, Shanna? Shanna O'Hanna, puta, deve ser pelura pra caralho, né? Filme, cara. Vá. Olha, velho, você pensou nessa, só não teve tempo de falar. Cara, eu só vou colocar um adendo que eu achei a sua piada cabeluda, velho. Ha ha ha ha ha ha ha ha! é o seguinte, eu que nem o Dudu, eu fui sem expectativa nenhuma ver o filme do G.I. Joe. E, cara, só que não consegui gostar, cara, sabe? Nem ignorando muito espatafúdio que tinha lá, cara. Que, pelo amor de Deus, cara. Você não gostou da origem da cobra? Você queria que a cobra começasse de outro jeito, foi, Oliver. É, o Rubens que já queria ver o final, né? A origem, não. Olha, coisa... se você não gostou da origem da cobra, você vai gostar do próximo, que seria o crescimento da cobra? Rise of Cobra. Não, cara, fora de sacanagem, o filme, eu reconheço que ele tem zilhões de falhas, ele tem mesmo. Agora, pra mim, eu te juro, eu me senti brincando de comandos em ação, com ideias absurdas, roteiros absurdos, personagens totalmente ralos. Como era brincar de comandos em ações, né, cara? Criatividade total. Por isso que não me incomodou em nada. Eu achei estranho a questão de que o carinha lá, que era do 30 Rock from the Sun, que era o alienígenazinho, virou o fodástico vilão no final. Aquilo foi um negócio altamente esquisito pra mim, mas... Sim, sim. É justamente sim, isso daí. É bem um plot dos anos 80 mesmo, né? De filme dos anos 80. Do mocinho que sofre uma tragédia e acaba virando vilão, né? E o James Cameron, depois de revolucionar a tecnologia 3D, digamos assim, com o Avatar, ele agora vai dar uma ajudinha no reboot do Homem-Aranha em 3D. Então toda a tecnologia que foi desenvolvida para Avatar, o James Cameron, vamos usar a expressão alugar, para que outras produções queiram também dar esse toque em seus filmes. E o reboot do Homem-Aranha deve ser uma dessas produções. Eu ainda acho que a ideia de um reboot do Homem-Aranha não é um negócio que me agrada, eu preferia continuar vendo a história do jeito que tava. Mas se o Mark Webb vai fazer o filme, então... Ai, cara... a notícia que saiu essa semana, Dudu? Que tava sendo cotado o Crepúsculo lá, né? O Robert Parkinson. Sério? Pra ele ser o... Pra ele ser o Homem-Aranha. E aí o que acontece? Essa semana saiu uma publicação do Robert Parkinson dizendo que ele foi participar de um ensaio fotográfico com mulheres. Sim, sim. E a sorte que ele estava bêbado, pois ele tem alergia à vagina de mulher. Diz muito sobre a pessoa, né? Robert Parkinson. Então vocês, garotas de 14 anos que nos ouvem, chupa essa manga. É, que alguma coisa dele você não vai conseguir chupar mesmo. Não. Agora vem cá, não tem história de que o reboot do Homem-Aranha ia ter ele de novo na época da escola e tal, não sei o quê. Então o Robert Pattinson não teria como ser o Homem-Aranha. É, não, ele tem 17 anos, não é? Aonde? No universo do Harry Potter? O Crepúsculo, ele não tem 17 anos lá, velho? Mas ele é um vampiro de algumas centenas de anos, né, não, porra? É, ele é uma bichona, ele. Que é alérgico à vagina. Se ele gosta ou não é outro assunto, mas ele é alérgico. Voltando ao Homem-Aranha, seria o James Cameron agora um novo George Lucas, né? Porque o George Lucas, no passado, ele revolucionou na trilogia do Star Wars, né? E com a Industrial Light and Magic, que acabou... A diferença é que o coisa não vai ficar medíocre depois, né? Quem disse? Que você tá dizendo? É, quem disse? Os roteiros James Cameron já ficaram medíocres há muito tempo. Já tive essa discussão zilhões de vezes. O roteiro de Avatar é uma bobagem sem tamanho, repleta de clichês. Mas ele é o roteirista também, cara? Ele é o dono de Avatar, pra você ter uma ideia. Pandora é dele, cara. Isso. Ele fechou a porteira. Você assistiu Avatar, Dudu? Assisti Avatar. Gostei de Avatar. Agora o roteiro é raso pra cacete. Um amigo meu, ele é publicitário aqui em Salvador, e ele mandou um tweetado ontem que eu achei sensacional. Até dei retweet falando isso. Ele tweetou o seguinte: comercial de varejo é igual a Avatar. Por mais bem produzido que seja, é repleto de clichês. E essa, pra mim, é minha opinião em Avatar. É bem produzido, efeitos especiais fodásticos, mas é cheio de clichê. O roteiro é raso pra caralho. Não me convence, não me emociona. Assisti no cinema, assistiria uma eventual continuação, mas eu continuo achando o roteiro fraco. Então, vem com essa conversa que o James Cameron não vai ficar igual ao George Lucas, que ele pode ficar ainda pior do que o George Lucas. Então, é, realmente, o interessante, o pulo do gato, né, tá aí. Ele acabou o filme, ele nem precisa gerar sequência, ele vai continuar ganhando com a tecnologia, como no caso ele aqui agora tá envolvido com a produção do reboot do Homem-Aranha. Esse Mark Webb aí. Cara, ele fez o 500 dias com ela. Que medo desse Homem-Aranha. Pô, 500 dias com ela é bom, cara. Não é muito embucho, não? Não. Eu não vi esse filme ainda, mas me falaram muito bem dele. Bom, e desde maio passado, né, quando a Universal Pictures, ela anunciou a compra aí dos direitos sobre a imagem, não só da imagem, né, como também das músicas de Frank Sinatra, e também, né, através do contrato aí do Martin Scorsese, que persistia a pergunta aí, né, quem poderia ser Frank Sinatra nos cinemas, né, e alguém tinha alguma dúvida? Ah, não tinha dúvida, né, cara? Não tinha dúvida, né, velho, o casal, né, Scorsese e DiCaprio de novo aí. Segundo o próprio Scorsese aí, não haveria maneira de igualar a voz de Sinatra, né, isso, ele diz porque DiCaprio não cantará, graças a Deus, no filme. Graças a Deus mesmo. Não cantará aí no filme sobre a vida aí do Frank Sinatra, né? Cara, mas será que não dá pra igualar? Porque se você pegar a história de Johnny Cash, a voz ficou super parecida. Você vê que não é o Johnny Cash, mas a voz ficou realmente parecida. O playback ficou bom, cara. Ah, mas ficou, você tá George... falando do Joaquin Phoenix, né? É, mas o cara cantava bem, né, cara? Se o cara, porra, é uma negação pra outra atividade que nem a de música, de cantar, cara, pô, aí não tem jeito. Você tá falando que o Leonardo DiCaprio é ruim pra... Ou você prefere essas animações aqui da Disney que chega no Brasil e a dublagem faz questão que os atores que dublam cantem também, fica aquela maravilha. Porra. Eu gostei muito da notícia do DiCaprio fazer o Frank Sinatra. Primeiro porque eu já acho que ele tem similaridades físicas, não é só a questão do olho, cor da pele. Sinal de que ele tem aquela coisa também de passar um esquema de glamour nos 50, sacou? Eu consigo ver o Leonardo DiCaprio fazendo o Frank Sinatra. E cara, um filme do Martin Scorsese sobre o Frank Sinatra, eu ia ver essa porra de qualquer jeito, entendeu? Não, é bacana. Até se o Nicolas Cage fizesse Frank Sinatra. Puxa, no esculacha, Dudu, no esculacha. Bom, ainda aí, se noticia aí que o roteiro ainda não finalizado é de responsabilidade do Phil Alden Robson, que também escreveu Campo dos Sonhos, e o longa deve cobrir toda a vida e obra do cantor, né? De New York, New York e My Way, e que são os sucessos dele, né? E contará a vida aí desde o nascimento em Nova Jersey, em 1915 até o final de sua vida em 98. A produção, ela não tem data de começar, e o Scorsese tem como tarefa prioritária filmar o filme infantil. Fala isso, você. A invenção é o Cabré. A invenção é o Cabré. É um filme muito bom. O Cabré é o personagem principal. Tá mais com cara de japonês do que espanhol isso daí, velho. Esse é espanhol aí, vem importado, viu, Sousa? O Cabré, não brinque com o Cabré. Eu só queria saber se nesse filme do Sinatra, se eles vão ou não explorar a teórica ligação do Sinatra com a máfia. Com certeza, velho. O Scorsese sendo o diretor, espero que sim, né? Você sabe, inclusive, na trilogia lá do Poderoso Chefão, acho que no primeiro filme, o personagem lá, no primeiro ou no segundo, agora fica na dúvida. Tem um cantor, o personagem, né? Que é um cantor, isso, que aquilo ali é uma insinuação, uma indireta, uma homenagem ao Frank Sinatra. Será que vão mostrar isso nesse filme? Eu acho que tem que mostrar, pô. Tem que mostrar. Será que vai aparecer alguma cabeça de cavalo? Aceita essa possibilidade. Cara, eu sou muito fã de Sinatra, velho. Eu uso as músicas do Frank Sinatra como fonte de inspiração. Assim, eu não consigo escrever nada sem estar ouvindo o Frank Sinatra. Por incrível que pareça... Tô capaz de falar Sussi, cacete. Então, eu tento escrever um texto, eu coloco aqui pra tocar uma playlist com músicas do Sinatra, eu entro no clima e escrevo. Qualquer coisa pra mim só funciona assim. Pode ir, Ruivinho lindo. Não, por incrível que pareça, eu também curto Frank Sinatra pra caramba. Tenho toda a discografia do cara. Discografia ou MP3-logia? Não, discografia, né, cara? São 6 gigas de Frank Sinatra no HD. E como o HD é um disco, então é uma discografia. Tá certo. Se depender do Scorsese, né? Até aquelas metralhadoras de munição em roda vai ter, né, cara? Por que não, né? E Steven White, né, que é o mesmo que tá finalizando outra adaptação aí das HQs, The Losers, ele vai ser responsável pela adaptação de Ronin, né, seria a clássica graphic novel do Frank Miller. O site Coming Soon, ele conversou com o diretor e ele disse que está trabalhando com os executivos do estúdio nos elementos da história e que já estão contratando também um novo roteirista nos próximos meses para revisar o que já foi feito. Ele ainda acrescenta que é uma graphic novel complexa e que precisa de muita atenção, para que se faça justiça, né, com tudo que foi concebido aí pelo Miller. Segundo ele, precisa aí de uma boa verba, né, pra continuar com o projeto. Então ele tá tentando equilibrar todos esses fatores aí pra que o filme seja algo acessível e ao mesmo tempo tenha um resultado inteligente, né? Tô aqui. Guizão, boa tarde. Finalmente vou gravar um podcast com você. Eduardo Salisson. Tudo bem com você? Eduardo Salisson, sou gay pra caralho. Ô Guizão, só peço pra você sentar do lado do Rubens aí, porque ficar dois gordos na mesma ponta, fudeu, velho. Tá, tô do outro lado. Fala aí, Dudu. Então, Oliver, eu li essa graphic novel na época que aqui na Bahia a gente chamava de Runi ainda, não de Rony. Mas não faço a menor ideia da pronúncia correta. Eu acho uma história foda, eu acho que é uma história que dá pra adaptar pro cinema e se tornar um filme comercial ainda assim. Nessa onda toda dos filmes do Frank Miller, do 300, do Sin City, foram filmes fantásticos, porque o Miller, ele escreve de um jeito, ele escreve, ele desenha de um jeito que é muito pra cinema mesmo. Você lê aquilo dali, você consegue imaginar na tela de cinema. Ideia da pronúncia correta, eu acho uma história foda, eu acho que é uma história que dá pra adaptar pro cinema e se tornar um filme comercial ainda assim. Nessa onda toda dos filmes do Frank Miller, do 300, do Sin City, foram filmes fantásticos, porque o Miller, ele escreve de um jeito, ele escreve, ele desenha de um jeito que é muito pra cinema mesmo. Você lê aquilo dali, você consegue imaginar na tela de cinema. O Miller só não sabe dirigir, né? Quando ele foi fazer Spirit, fez aquela merda, mas pra fazer quadrinhos ele é bom. O Ronin, né, pra quem não sabe aí, conta a história aí de uma batalha entre um demônio e um samurai, a gente podia dizer, né? Isso. Será quase um samurai errante? O samurai é renegado, né? É, na verdade, o personagem principal, ele é um Ronin, né? Um Ronin, porque ele não tem mais um mestre, né? O que aí se encaixa a palavra Ronin, né? Que é um samurai sem mestre. Mas, na verdade, conta aí a vingança, que ele quer acertar contas com o demônio que foi responsável da morte do mestre dele. E a história, cara, se passa desde o Japão feudal até um universo totalmente futurista, cara. Então, é isso que deve estar sendo o grande obstáculo aí para uma adaptação, né, coesa aí, que tenha sentido nas telas do cinema, cara. E esse Ronin é... Esse Ronin não é HQ, né? É o mangá, né? Graphic novel. Diferença? Tem, não? Graphic novel é uma novela gráfica, cara. Um mangá também pode ser. Lida do jeito errado, né? É, basta ler no sentido inverso, né? Que vira... Não, eu sei que a história, ela tem certas complexidades para passar para cinema, basicamente porque a mídia quadrinhos te permite colocar... Não vou dizer viajar mais, mas você tem como explicar melhor as coisas, o que no cinema daria um puta trabalho, né? Nos quadrinhos você pode colocar um breve texto introdutório explicando tal coisa, enquanto que no cinema isso pode confundir muitas pessoas. Para fazer um roteiro legal de Ronin, ou você pega e adapta cena a cena, no esquema que foi feito com... 300. Com 300 e com Sin City. Ou então você tem que tomar muito cuidado pra não desvirtuar a história, porque senão você vai fazer o quê? Você vai levar uma caralhada de gente pro cinema, o público geral pode até achar, ah, olha, que legal, mais um filme que vai ser vendido, inclusive, como 300 ou Sin City, assim como Spirit foi vendido dessa maneira, e a galera chega lá e não vê isso, porque não é a mesma coisa. Não é mesmo. É fantástico, mas não é a mesma coisa. O Ronin será vendido também, como foi vendido do Sin City 300. Do mesmo criador de Sin City e 300. Do visionário criador. Será vendido dessa maneira. É, cara, vai ser meio difícil mesmo, porque na história conta lá que um nerdzinho, né? Tem um nerdzinho todo, o cara tem os membros amputados e tal, e o dito cujo samurai aí, ele encarna no cara e tudo que existe de tecnologia, de gadgets, de equipamento, né? Ele, através de não sei que força, né, que não explica no quadrinhos, e nos quadrinhos às vezes não tem nem essa necessidade de explicar, que ele faz dos membros, dos braços e pernas dele, de todos os equipamentos que estão em volta, cara. Faz uma simbiose, então. Ele monta umas coisas meio biônicas e vira um cara fodástico. Fodástico, né? Pense num Ronin biônico. Pense num samurai biônico, pô. Com braços e... Pense num samurai biônico, né, cara? Samurai já não é pouca coisa. Biônico ainda. Ryan McPartlin, né, que fez o seriado Chuck, no papel de Devon Woodcomb, disse anteriormente que havia feito testes para interpretar Steve Rogers, que é o Capitão América, no vindouro longa-metragem The First Avenger, Capitão América. Projeto da Marvel, que prepara o terreno para o guardado filme dos Vingadores, que conta com a direção de Joe Johnston. Pois agora, o rapaz pode ser visto no tapete vermelho na estreia de O Lobisomem, película também lançada por Johnston. Embora isso não possa ser necessariamente indicativo de que o moço de 34 anos foi escolhido para o papel, a prática é comum em Hollywood. Um exemplo aconteceu são no caso do Star Trek, em que Chris Pine faz o Kirk e Zachary Quinto, que é o Spock, também o Siler, foram vistos na cerimônia de estreia de Cloverfield, longa de J.J. Abrams, pouco depois de terem sido contratados. Fica a dúvida. Então, o The Awesome aí, eu acho que ele ficaria bem no papel. Eu achei legal que eu li em algum lugar que a intenção é mostrar o Capitão América na época da Segunda Guerra Mundial e não agora. E aí deixaria ele pra mostrar ele nos tempos atuais quando fosse rolar o filme dos Vingadores, com os Vingadores encontrando ele e tal. Isso seria muito foda. Eu acho que o filme do Capitão América só funcionaria passando na Segunda Guerra Mundial e mais usando o formato do Capitão América que a gente vê na série Ultimates, que ele usa um uniforme que não é essa bandeira ridícula, é, todo colorido, que chama muita atenção no meio de uma batalha. Pô. É um alvo, né? É, exatamente esse é o problema do Capitão América, né? Ele tem um uniforme que nos quadrinhos é tradicional pra caramba, só que pra você traduzir isso pro cinema e pro cinema de hoje, cara, é um grande problema, né, cara? Então, quer dizer, o John Johnson, ele já tá no roteiro, ele já acertou, que é o fato de ser um filme de época, vai pelo menos começar na Segunda Guerra, e ele colocou até, digamos assim, subterfúgios, né, pra fazer um uniforme um pouco parecido com o do quadrinhos, né? Mas que com certeza, depois no desenrolar da história, não vai continuar sendo esse. É, talvez ele seja que nem o uniforme do Homem-Aranha, sabe? Vai mostrar toda uma progressão de personagem, assim, até a hora que eu acho que ele vai ter as cores do Capitão América, sabe? O azul, o vermelho, o branco, só que eu acho que não vai ser nesse tom chamativo que é, vai ser um tecido mais escuro, uma cor mais sóbria. É que nem o Homem-Aranha. Bom, no caso aí, o John Johnson também, ele tinha declarado também que o Capitão América, né, depois do personagem estar pronto, ele seria um alvo aí pra propaganda militar dos Estados Unidos, né? E o que faz sentido, porque nos anos 40, 50, a propaganda militar, não só militar, mas como de outras coisas também, era tudo muito exagerado, né, cara? Se eu não me engano, o Superman já foi propaganda militar, não foi? O estilo visual de você fazer o uniforme do Capitão América, uma bandeira americana praticamente, é esse clima de exagero aí do 40, 50, entendeu? E isso foi até demonstrado um pouco também no Watchmen, quando eles contou a história dos Minutemen, né? Que todo mundo tinha aquela fantasia ridícula do caramba, mas que pra época não era, né, cara? Eu acho, cara, que toda fantasia de super-herói é ridícula. Todas são, cara. Eu acho que o que deixa ela legal e faz ela fazer parte do contexto é a adaptação que se dá quando, por exemplo, usa no cinema, entendeu? Porque não tem como, cara. Não, não tem como você fazer, por exemplo, um Capitão América, que ele é conhecido por ter a bandeira dos Estados Unidos no seu uniforme, não tem como você usar o mesmo personagem que é caracterizado por isso há 50 anos e tirar isso dele, entendeu? Que o herói, cara, ele é o uniforme, velho, porque poderes, essas coisas, todo herói tem. O que diferencia ele é o uniforme, cara. É, que nem não tem como tirar a cuequinha do Super-Homem, né? Exato, cara. Imagina, você vai fazer o filme do Superman. Aí no filme do Superman, você faz ele de preto, com uma jaqueta preta, sabe? E uma, sei lá, a capa é uma jaqueta. Com 15 anos de idade, ele vira o Superboy, era nos quadrinhos, era assim. Ah, cara, mas é isso aí, cara. Tomara que seja feito um trabalho bom mesmo, porque o Capitão América, por mais que não seja o herói número um aí da Marvel, mas com certeza é um personagem clássico, né? Tudo indica que tá indo por um bom caminho, né? Então vamos ver. Aí fica aí Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América, né? Que são os precursores aí dos Vingadores. Vamos ver. E o Hulk, né, porra? Não esqueça do Hulk. É, e o Hulk. E já que estamos falando de filmes da Marvel, o ator Anthony Hopkins falou sobre como será a sua participação como Odin no filme do Thor. Cara, Anthony Hopkins como Odin vai ser fodástico. Ele comparou Odin ao seu papel no filme Lobisomem, que inclusive eu vi essa semana, achei bem legal, dizendo que são personagens apetitosos quando o assunto é a física das relações paternas. Aí citando exatamente o que o Hopkins disse. Tô muito interessado na relação entre pais e filhos. A relação do meu pai comigo era fria. Ele era um cara de temperamento quente, mas era frio comigo. Quando eu era jovem, ele expressava seu desapontamento quando eu ia mal na escola e essas coisas. Ele não queria me deixar mal, mas eu sentia que nunca conseguiria atingir as expectativas dele. Desabafou Anthony Hopkins. Se a gente parar pra pensar que a relação do Odin com o Thor nunca foi uma coisa necessariamente fácil, afinal de contas, o Odin quer que o Thor se torne o seu sucessor e seja aquilo tudo, mas o Thor tem essa tendência a se preocupar demais com os humanos. O Odin é quem exila o Thor na Terra quando o Thor fica dividindo seu corpo com o doutor lá da Bengala. Como é o nome, Oliver? Não, House. Blake. Não é o Blake, não é o House, é o Blake, House. Esse mesmo. Mas poderia ser o House, seria inclusive muito legal se o House virasse. House ia ser mala, seria. Enfim, eu tô com expectativas pra esse filme, cara. Eu ainda não sei se o ator que vai fazer o Thor me convence como Thor, mas eu tô com expectativas legais pra esse filme. O Odin aqui, no caso, o Anthony Hopkins, ele pra mim tá com um potencial enorme de ser mais ou menos o que ele fez lá no Beowulf, não? Pelo menos o visual do personagem, né? Ah, é verdade. Com certeza. Bom, vamos ver. Eu, por enquanto, não tô botando muita fé no filme do Thor, né? Esse daí é no que entra no que a gente disse sobre o Ronin, né? Que é uma das coisas muito difíceis de adaptar. Afinal de contas, você ter um cara no meio da cidade moderna com elmo, martelo e capa, né? E roupas nórdicas lá dos vikings, cara. Então, quer dizer, realmente fica meio estranho. Os caras vão ter que adaptar, né? Como o meu nome já diz aí, muito bem. Interna que o filho da p*** louco, né? Mas tem aquele Thor do quadrinho que ele é meio caminhoneiro da vida, né? É da linha Ultimate. Eu acho mais fácil adaptar o uniforme do Thor que do Capitão América, sinceramente. Ah, não. Então, mas o do Capitão América, ele fica fácil por aquela coisa que a gente disse dos anos 40, dos anos 50, né? Por que o filme do Thor não é feito tipo um filme de época? É, porque não faz na mitologia mesmo, na história mesmo. Ia ser animal. No finalzinho, toda a história que a gente conhece do Thor é com Thor na Terra. Nos quadrinhos nunca mostrou o que aconteceu em 1200 e pouco, entendeu? A gente sempre conheceu nos tempos atuais o Thor chegando aqui. Agora, poderia ser uma história passada totalmente no universo lá de Asgard? Poderia. Ele enfrentando os monstros lá e tal, poderia. Seria interessante, se necessariamente mostrar a Terra. É uma possibilidade de roteiro também. Agora, eu não sei se isso se o público aceitaria legal, porque faltou a questão de se identificar, né? O legal, o Odin, ele tá fudido, né? Com história com sucessor, né? Porque se ele acha o Thor problemático e a outra opção dele é o Loki, então... O Loki. Pelo amor de Deus, né? Games. E vamos aos destaques de games. Activision demite muitos funcionários após contabilizar prejuízo. Novo trailer de Perfect Dark. Então, depois aí da declaração de arrecadação de 1,56 bilhões, grandemente pelo sucesso do Modern Warfare 2, a Activision Blizzard aí contabilizou um prejuízo de 286 milhões de dólares. Oh, beleza. Cara, é dinheiro, hein? Dinheiro pra caramba. E anunciou junto também uma demissão em massa de seus funcionários. Teve aí galera aí da Radical Entertainment, que produziu o Prototype, o pessoal da Luxoflux, que fez o Transformers Revision of the Fallen, galera da Neversoft do Guitar Hero 6 e a Red Octane e a Underground Development de Guitar Hero Van Halen, e só vendeu aí 64 mil unidades, muito pouco mesmo. Então, todo mundo na rua aí, que tristeza só, né? Cara, mas Guitar Hero o Van Halen, né, ele é sinônimo de desgraça, de coisa de prejuízo, né, cara? Porque eles também foram mandados embora da Warner, né, um tempo atrás, pela baixa venda de disco também, né? Nossa, então ele é um karma dos caras, então. Cara, tá foda. Van Halen aí, cara, pelo amor de Deus, cara. Tá afundando tudo, né, coitado. Ah, cara, e Van Halen também foi feito mais pra fã, né, cara? Galera, com muita pessoa jovem agora não conhece, cara. Ah, mas Metallica também, cara, até aí... Metallica tá em evidência até agora, né, cara? O Metallica tá mais evidente no mercado. O Van Halen, pô, tá quanto tempo sem gravar um álbum novo? E tal, né? Desde aquele momento lá que eles saíram da... Se eu não me engano era a Warner. Que eles saíram do estúdio, cara, porra, eles não emplacaram mais nada, né? Então, quer dizer, da mídia, eles estão bem distante, cara. E pode ser que isso seja aí um fator pro prejuízo aí do jogo, que por mais que uma coisa, né, não esteja relacionada com a outra, mas eu acredito que talvez a falta de evidência, apesar de ser uma banda clássica, né? Eu acho que a falta de evidência do Van Halen pode ter sim contribuído pelo péssimo índice de vendas aí do Guitar Hero Van Halen. Talvez se o Guitar Hero do Van Halen fosse uma coletânea de várias bandas dessa época, talvez tivesse sido melhor. Nossa, com certeza. Com certeza. Então não botam fé no Guitar Hero Jimi Hendrix aí que vai vir, então? A expectativa é baixa de vocês? Não, mas o Jimi Hendrix, aí ele tá no patamar que ele passa do clássico, né? Já transcende, né, cara? É, ele não precisa estar no na categoria vivos e nem na de clássico, porque ele passa. Exato, cara. Eu tenho medo só do modo hard, cara. Que nem Rock Band Beatles, cara. Uma coisa, é verdade, eles vão ter que fabricar agora uma guitarra pra poder encaixar os dentes, né, cara? Que é prova de fogo. É, porque é o seguinte, o jogo do Jimi Hendrix é bem capaz que ele dê certo, porque ele sai do modo clássico, né, e vai pra lenda, né? Modo lendário, legendary. É, exatamente. E as preces do Dr. Oliver Pérez foram atendidas, porque vai sair mais ou menos um remake do Perfect Dark do Nintendo 64 pro Xbox Live em março de 2010. Já saiu o trailer aí, quem conseguiu dar uma olhada, vocês viram o trailer? Eu vi, ele vai continuar com o visual quadradão, né, vai ser, na verdade é uma espécie de emulação, né, que eles vão fazer, não de remake. Deram um trato nas texturas, né? Isso. Deu só uma melhorada no gráfico, mas eu achei bem parecido com o do 64, né, cara? O Perfect Dark, ele pega aí, né, cara, não nos gráficos, mas na jogabilidade. Eu acho assim, eles fizeram certo, eles, na verdade, eles aumentaram a qualidade da animação, que agora vai passar a ter 60 frames por segundo, e nos gráficos aí em 1080 pixels, cara. Então, quer dizer, eu acho que a diversão aí tá garantida, cara. Pra quem teve a oportunidade de jogar o antigo, do 64, é muito foda. O jogo de atirador em primeira pessoa multiplayer, muito foda, velho. Você se diverte pra caralho, eu pelo menos. Não, e a Engine é a mesma do clássico GoldenEye, né, cara, do 64, né? A história é legal, né, o jogo é legal, as telas, todos os ambientes criados, cara, acho que pra época do 64, e até hoje, por que não? Cara, são, cara, muito bem trabalhados. Eu acho que até o... E a melhoria que eles fizeram em gráfico, talvez até em frames por segundo, é uma melhoria obrigatória, né, cara? Porque a partir do momento que você tem uma televisão de 500 polegadas, a Full HD, não tem como se jogar num gráfico de 64 mais, né? Se você tem uma parede LCD, Full HD, que nem o SUSE, né? Pois é. Não, cara, e o bacana é que os caras incorporaram aí o multiplayer, 8 pessoas, né? E isso vai ser da hora, né, cara? Uma das coisas que eu sinto falta aí nos multiplayers, pô, mas eu não sei no Xbox, nem no Play 3 aí, mas quando você joga multiplayer, você tem aquele radar que você enxerga os adversários ou não? Depende do jogo, tem. Entendeu? Porque até então os jogos novos de atirador em primeira pessoa, tá pecando muito nisso. Acho que é um negócio básico, né, cara? Você tem que ter o radar pra você saber pelo menos o ambiente que o seu adversário tá, cara. Senão, dependendo da tela... Ainda... Cara, o radar como mapa mesmo, né? Então, é muito extenso. Às vezes o mapa é muito extenso, o ambiente que eles criam, e você fica perdido correndo atrás do seu adversário e não acha, cara, e você passa mais o tempo percorrendo a tela do que se divertindo indo atrás do adversário e atirando e tal, cara. Bom, cara, esperando com ansiedade, se essa merda sair, acho que Xbox garantido eu vou comprar, viu? Bom, o Perfect Dark vai sair até o momento exclusivamente pro Xbox Live e ainda não tem o preço de venda dele. Pô, podia sair pras outras, cara, não tem, não é preso a tecnologia, né, cara? Porque atualmente a maioria dos jogos de franquia da Nintendo foram comprados pela Microsoft, né? E isso foi o senhor Fernando que disse, né? Gente de peso aí na área, né? Mas eu acho legal até se eles fizerem uma nova versão até, né, cara? Mantendo mais ou menos o que era o jogo, sem fugir muito, né, da premissa do que fez o jogo bem sucedido na época dele, cara. Televisão. Vamos para os destaques de TV. Spielberg poderá trazer dinossauros para a telinha. Imagens de participação de Stan Lee em The Big Bang Theory. Escolhida nova assassina para Nikita. Bom, e se vocês acompanharam aí toda a franquia jurássica do senhor Steven Spielberg, ele agora também tem um projeto de levar tais criaturas extintas para a telinha dessa vez. A série Terra Nova, né, segunda Variety, tem a participação do Spielberg aí, no caso ele estaria atuando como produtor executivo da atração. A história, ela deve seguir mais ou menos aí uma família do futuro, por incrível que pareça, né, na animação, que viaja no tempo há 150 milhões de anos no estranho e inóspito mundo da pré-história. A série aí tá sendo escrita pelo Craig Silverstein, do seriado Bones, e Kelly Marshall, né? E a produção será pelos estúdios da Fox. A ambição é já de ter uma temporada completa, né? Ao contrário aí da maioria das séries que sempre que elas estreiam a primeira, já encomendam somente 13 episódios, né? De um total de 24, mais ou menos. Então, mas seria mais um Jurassic Park entre linhas, né? Não vai ser usado o nome, né? Jurassic Park. O Spielberg tem esse lance, né? Ele fez, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, e depois ele produziu o fantástico Band of Brothers, né? Por que não em outra franquia de sucesso dele, que seria o Jurassic Park, né? A única diferença seria mais ou menos que no caso Jurassic Park, ele tem a premissa de você trazer os dinossauros para os dias de hoje, né? E nessa não, ele tem uma premissa mais fantástica, mais de entretenimento, de uma família que consegue, ou família, ou sei lá, uma pessoa que consegue viajar aí 150 milhões de anos atrás. A rede CBS soltou as primeiras imagens da participação de Stan Lee em The Big Bang Theory. A gente vai colocar aqui no post, é uma galeria de fotos, né? Mostrando as cenas do episódio aí, que é onde ele aparece. No episódio do dia 1º de março, intitulado The Excelsior Acquisition, Sheldon recebe uma multa por causa da Penny, que vai parar no tribunal e acaba perdendo uma sessão de autógrafos com o quadrinista. A série exibida no Brasil, na TV paga pela Warner Channel, e eu ainda não vi esse episódio. Velho, o Sheldon deve ficar muito puto, né, velho? Porque ele recebe a multa, pelas imagens aqui a gente consegue ver que ele tá na prisão e ele perde ainda uma sessão de autógrafos, né, do Stan Lee, cara. Então, imagina se o bicho não vai dar piti, né, cara? Já fica puto por pouco, né? É, Sheldon sem limites, né, cara? É. A gente vai estar deixando no post aí o link pras imagens, né, e pra quem quiser saber, é o episódio 16 aí da terceira temporada, que vai ter a participação do Stan Lee, né? O episódio que, né, o Guizão já disse, chama aí The Excelsior Acquisition, né? Que Excelsior, se não me engano, é uma das expressões ou uns chavões aí que o Stan Lee usa lá fora, né? Como a gente nunca acompanha mais ou menos as coisas que ele diz, né? Pelo fato de não ser brasileiro e muito menos dublado aqui, alguma coisa assim. Então o episódio ganha o título aí do chavão que ele costuma falar. Os atores que fazem o Big Bang Theory, cara, eles foram nerds mesmo, os caras estão na lua, né, mano? Nossa, porra, cara. É, assim, você vê o visual dos caras, tá certo, né? Que a gente associa muito a maquiagem, figurino, né, cara? Mas não é possível, né, cara, que eles não tenham um pouquinho disso, né, no sangue. Ah, com certeza, cara. Os caras não encarar um personagem, não ter um tiquinho, cara, não tem como transpor, né, na atuação, cara. Pô, vamos lá, né, velho? Vamos conferir aí, já renderam episódios lendários, né, sem o Stan Lee, quanto mais com um ícone desse agora na série, né? Mas já rendeu episódios lendários com a citação do Leonardo Nimoy, cara. Só com a citação, né? Nem apareceu, o cara babou no guardanapo e autografou no guardanapo, já... Não precisou nem da presença. Não, fez um puto bem episódio, imagina com o Stan Lee na parada. Não, e Stan Lee é que ele vai fazer, tipo, onde está o Wally aqui? Ou será que ele aparece mais, cara? Não, ele vai pra cena com ele, né, cara? O legal é o Stan Lee fazendo Stan Lee, né? Isso que é excelente demais, cara. O que não é muito difícil de conseguir, né? Já que ele já tá em todos os filmes da Marvel mesmo. Então, foi escolhida aí a nova assassina Nikita, da série de TV La Femme Nikita, que teve 5 temporadas entre 97 e 2001, aí, inspirada no filme de Luc Besson dos anos 90. É, está ganhando uma nova versão também pelo canal CW. CW é o canal que passa Smallville, que passa Supernatural e que passa uma cacetada de série bizarra, razão pela qual adaptar La Femme Nikita pra lá não é algo necessariamente empolgante. É meio clichê, então, meio padrão. Se na real, eu lembro que eu assisti o La Femme Nikita, não a série, o filme original, eu achei muito de fuder. Aí eu vi a versão americana dele, que é a assassina, que já é meia boca. e a série de TV eu nunca tive interesse em assistir. Vocês chegaram a ver essa série de TV? Ah, cara, eu achava muito chata, cara. Aquela com a Peta Wilson, não é? A loira lá, cara. Pô, é... eu não sei o que mais matava, se era a série em si ou as reprises da Warner, né? Mas... o Warner passava isso incansavelmente, era insuportável, velho. É, agora a novidade é que pelo menos agora eles estão substituindo aí a Peta Wilson pela agora a musa, né? A Maggie Q, que ela tá presente aí em Missão Impossível, tá presente também no Duro de Matar 4. É, ela é também conhecida como aquela mulher que o Bruce Willis atropela no Duro de Matar 4. Passa com um carro por cima dela. E que bate com um teclado na cabeça dela. Que... Nossa! Dá chute na cara. E ela é conhecida por isso, né? Né? Aquela luta pra cacete. Ela dá uma surra no Bruce Willis. Foda. O Bruce Willis é aquela coisa assim, né? Eu sou um herói à moda antiga, né? Então eu não posso bater assim numa mulher. Porque ele apanha pra caralho. Ele é filha da puta. Peraí. Vamos brincar sério agora. Ele tá com um teclado na cabeça da mulher, velho. Depois ele vem com um carro e passa por cima. É foda. Atropela e sai empurrando ela com o carro até batendo na parede. Cena fodástica. Cara, tem coisas, né, que só Bruce Willis garante pra gente, né, velho? Isso daí não fala. Tem cenas que só John McClane faz a faca. Cara, tem certas coisas que ou você é careca ou você não faz. É, isso aí. Bom, então aí a Maggie Kill, que ficou famosa por levar chute na cara, carro, chute na teta, né, velho? Que nem o Guizão disse uma vez. Bom, então ela tá aí no remake. No remake não, né? Na nova série aí da Warner. E o diretor de cinema Mike Dirks ficará encarregado da produção, ao lado de Peter Johnson. Na trama aí, a assassina se rebela aos seus antigos contratantes e que decidem treinar uma nova matadora para substituí-la. O engraçado é o Mac D contratando a Ned King, né? Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Kevin Smith é ejetado de avião. iTunes dará prêmios para o download de número 10 bilhões. O cineasta Kevin Smith, ele, apesar de ser um cara gordo, mas não tão gordo quanto alguns presentes nesse chat, não estou colocando a carapuça, mas eu acho que o Guizão está. Ele estava voando. Não coloco, não. Não ele cabe. Não cabe. Ele estava no avião. Eu da já Sol... falei, seu filho. Puta, não sou gordo, sou baixo demais pro meu peso. Uhum. Com 3 metros e 10, tava tudo beleza, né? Se tivesse 6 tivesse... metros, eu ia ficar mais lindo. 30 metros, velho. 30 metros, ele era, ó, desmilinguido, vai lá. O que rola é que o Kevin Smith, ele tava embarcando no voo da Southwest Airlines, que ia de Oakland para Burbank, e simplesmente convidaram ele a se retirar do avião, dizendo que ele representava risco pra aeronave. Eles pediram pra ele sair da aeronave, pra ele ir lá fora e comprar uma nova cadeira pra voltar pro avião, porque senão ele não poderia viajar assim. A Southern Airlines, pra quem não sabe, é uma empresa aérea de... uma expressão. É tipo a Gol e a Webjet, que é mais... uma expressão pra isso aqui, gente? Mais filha da puta. Não é isso. Baratinha. É isso, que opera com o esquema mais barato. Então, assim, as cadeiras são... mais econômica. Mais econômica, é isso. Obrigado, Oliver. Então, assim, é uma empresa aérea que trabalha só no esquema econômico mesmo. Então, não existe primeira classe. Então, Kevin Smith não tinha como estar viajando na primeira classe. E que ele normalmente compra sempre 2 assentos. Só que dessa vez, quando chegou lá, rolou a possibilidade dele viajar mais cedo e resolveu embarcar logo no avião. Quando ele estava no avião, já estava sentado direitinho no seu assento, já tinha inclusive baixado aquele encosto do braço, já estava com cinto de segurança, então ele coube na cadeira. Aí vieram chamar ele dizendo que ele representava um risco para o voo e que ele teria de sair da aeronave. Kevin Smith, claro que emputeceu-se rapidamente, chegou no Twitter, começou a tweetar freneticamente falando disso, e imagina o problema que a Southern Airlines arrumou com essa brincadeira, né, velho? Na boa, eu nunca viajei nessa empresa aérea e nunca vou viajar. Até pelo que me forçar a comprar dois assim. Eu não ia fazer, mas enfim. Você não, mesmo porque eles não querem, né, que você viaje. Pois é. Agora, eu fico pensando o seguinte, velho. Será que ninguém no avião reconheceu que ele era Kevin Smith? Eu sei que ele não é um famosão assim, mas porra, o cara é diretor de Hollywood. O cara tá fazendo um filme agora do Bruce Willis. Ninguém reconheceu que ele era um famoso pra virar pra ele e dizer assim: saia do avião, seu gordo filho da puta. Ah, cara, é. Se reconheceu e tivesse deixado, né, aí é completa comprovação de que é uma companhia aérea de filha da puta, né, velho? Porque se fosse um cara comum, né, e pô, acontecesse a mesma coisa? É, aí que tá, cara. Quem te garante que não acontece isso com pessoas famosas? A gente só não sabe porque a pessoa não é famosa o bastante pra fazer inferno. O Kevin Smith foi lá e fez inferno, entendeu? Agora isso tá pode acontecer com pessoas comuns. O que eu digo é, o fato dele ser alguém famoso poderia fazer com que a empresa aérea ficasse com receio de fazer alguma coisa e dar merda pra ela, como acabou dando merda pra ela. Ah, com certeza. Com certeza, mas o Kevin Smith, cara, a última vez que eu vi, pelo menos em imagens, em vídeo, é no Duro de Matar 4.0 aí. E eu já achei que ele tava gordo pra caralho. Eu fiquei meio até que surpreendido, porque a última vez que eu vi ele até então, né, não tava tanto. Aí um camarada meu me passou uma foto dele hoje, velho, e o cara tá enorme, cara. Não sei se vocês chegaram a ver, tá? Eu gravei essa semana o Mundo Rod, do Rod Reis, com o Fábio Barreto também. A gente tá falando exatamente desse assunto, e o Barreto, ele trabalha lá em Hollywood como jornalista, então ele conhece o Kevin Smith pessoalmente. Falou que o Kevin Smith, ele é baixinho e ele é largo. Ele é aquele gordo, tipo Guizão, que é espaçoso, sacou? Que ele cresce pros lados, assim, entendeu? Não é um gordo alto, como eu, que é gordo distribuído, é um gordo largo, nesse sentido. Falou de delibinte aí. Mas que apesar disso, não é essa coisa absurda pra ter toda essa repercussão. Não sei se vocês lembram disso ou não, mas há um tempo atrás saiu uma notícia aí também de um passageiro da American Airlines que era gordo pra caralho, que não coube na cadeira, e que tem uma foto que tá ele sentado no braço da cadeira do avião, metade do corpo pra fora, assim. Ele usou o encosto lá de braço, como o apoio de braço, como fio dental, então. Mais ou menos isso, sacou? No Brasil já aconteceu isso já uma vez, entende? Sei lá, cara, no Brasil, nesse país, acontece de tudo também, né? Já enfiaram um braço de cadeira de avião no seu rabo, foi, Guizão? Não, nunca andei de avião, mas eu vou andar em março, espero que façam isso. Cada um com suas fantasias, né? Tá certo. Vai. O legal é que o Kevin Smith, no auge da sacanagem lá, a pessoa dizendo que ele tinha que sair, que não sei o que, que ele representava um risco, né? Pro Rui, falou, pô, qual o risco que eu represento? De enrolar em cima do passageiro do lado, pô? O que mais eu posso fazer? Pô, mas deve ser triste, né? Alguém chegar pra você e falar assim, infelizmente o senhor não pode entrar nesse avião porque você é muito gordo. Você já passou isso em algum lugar, Guizão? Não, ainda não, cara, mas eu tô com medo de que façam isso comigo. Não fizeram isso, não fizeram isso porque o Guizão tem 2,30m de altura, velho. Então, os caras têm moral, né? O Kevin Smith, ele deve bater na nossa barriga, assim, mais ou menos, né, cara? Agora, porra, o Guizão, velho, ele chega já pra comissária de bordo lá, faz aquela sombra gigante, sabe? Então, O iTunes Music Store lançou na última quinta-feira a contagem regressiva para a venda da música de número 10 bilhões e ainda planeja aí um vale-presente do valor de $10,000 para o usuário que fizer o referido download aí, no caso, né? Que elevará aí para 11 dígitos o número de canções vendidas aí pela iTunes. Para marcar o início da contagem, a empresa aí do Steve Jobs também liberou uma lista de músicas mais vendidas na loja virtual, e estão aí disponíveis aí as listadas, no caso, tá a música Got a Feeling, aí, do Black Eyed Peas, que, pelo amor de Deus, sendo a música mais baixada, né? E ainda tem a Boom Boom Pow. Aqui no Brasil deve ser foda. Quem? Bum Bum Pau, cara. São coisas meio arriscadas de deixar junto. E outra detentora aí de duas posições. Experiência própria, hein, Oliver? Não, isso daí é por dedução. Uhum. O Oliver é um cara que sabe das coisas, tem experiência na vida. É. Cara vivido. E outra detentora aí das duas posições no top 10 é também a Lady Gaga, com os hits Poker Face e a Just Dance. Eu só quero saber uma coisa. O cara que baixar a mão, o número 10 milhões, vai ganhar 10 bilhões? Porque ganhar $10,000 não é ganhar uma coisa maior, assim, sei lá, até seu nome cravado em pé, lançar sua própria música, não sei. Qual a média de preço das músicas, alguém sabe? Cara, se for sozinha, a música é 99 centavos, mais ou menos. Daí tem, se comprar o disco inteiro, é tipo $9. Então, contando que cada música aí separada custa $1, mais ou menos, os caras já arrecadaram, brincando aí, $10 bilhões. Quem eles vendem filmes, eles vendem bem mais coisas, cara. Eles arrecadaram muito mais. Mas aqui tá contando de música, né? Só de música? Só de música. Música. Então, sim, eles só fizeram pelo menos 10 bilhões só em música. Quem diria, né? Steve Jobs é um filho da puta, né, rapaz? E 10 mil de prêmio, Dudu. Brincadeira, hein? Pois é. Olha, eu acabei de faturar 10 bilhões em cima de vocês, otários. E o imbecil que for o responsável por esse último dólar vai ganhar 10 mil de troca, assim. Ah, tome aí, ó. O Steve Jobs, ele tira do bolso, né? Vai estar tá amassado, é dinheiro de cachaça dele, sacou? É uma nota só ainda, né? 10 mil. Assim. É aquela nota gigante do Mr. Burns, né? Não sei quanto, de 1 milhão? 1 milhão. É, cara, velho, dinheiro pra caralho e nada no meu bolso, né, velho? E a iTunes Store também aqui no Brasil não funciona, né? O mercado brasileiro é muito esperto, por sinal. Lá fora já tá na música de número 10 bilhões aí de downloads, a quase $1 cada, e aqui no Brasil nada, né? Inerte. Sabe que eu jamais imaginei que esse lance da Apple Store fosse dar certo. Essa cultura realmente de web, todo mundo queria as coisas de graça e tal, mas comprovou que as pessoas até têm realmente a intenção de, sei lá, comprar, pagar, ficar legítimo, se não é uma coisa absurda de cara, né? É. Eu não acho absurdo pagar $1 por uma música. Eu acho um troço legal. Eu pagaria se tivesse essa opção. De verdade, músicas que eu acho legais, eu pagaria mesmo. Então, mas é que o que acontece? Lá o valor é bem baixo, né, cara? Só que se você for ver aqui, faz R$2 por música. Ah, vai sair bem mais. Um CD de 20 músicas, você compra essa mais, sabe? Mais barato você comprar o CD do que baixar o CD aqui. Isso que tá, Guizão, é que a ideia não é pra você comprar um CD, é pra você comprar a música que te interessa. Ah, não, é, claro. Aqui no Brasil, essa cultura, cara, não existe. Por quê? Porque, porra, todo produto relacionado a entretenimento, cara, seja CD de música, filme, DVD, Blu-ray, etc., cara, é um preço absurdo aqui no Brasil, cara. Então, com certeza, eu acho que o pessoal já associa isso bastante a compra por download, né? Por compra legal aí em algum site licenciado, coisa assim. E já associa isso, cara, produto caro. Então, aqui, com certeza, o pessoal já tá na cabeça de fazer o download de graça, cara. É o jeitinho brasileiro, né, cara? Não adianta. Ah, também não tem, né, cara? Se no Brasil o cara tem, não só no Brasil mesmo, mas em outros países, se o cara tem a possibilidade de encontrar o mesmo conteúdo grátis, cara, é o que ele faz, né? Ele não vai pagar isso aqui. O cara pode sofrer 3 dias procurando, mas vai lá e exato, baixa. Exato, mas você pagando, você faz isso, que nem o Dudu falou. Você paga, você pega a música que você gosta, você dá o bônus pro artista, entendeu? É como se você tivesse comprado de verdade, um CD, só que você comprou um CD separado. Agora, se aqui no Brasil você tem a possibilidade de achar isso gratuitamente... Ah, sim. Eu acho que o mercado brasileiro tem que se adaptar a isso. É, não pelas coisas que vêm de fora, né, cara? Mas pelos artistas aqui do Brasil, velho. Vão continuar tomando na cabeça, velho. E o mercado, os grandes estúdios, pelo menos aqui no Brasil, cara, não estão fazendo nada a respeito, né? Mas você vê que o mercado americano, ele também vem caindo, a compra de música mesmo. Vem diminuindo a cada ano, assim, uma porcentagem bem mínima, mas vem. O que deu um impulso, ultimamente, nos últimos anos aí, foi os jogos de games de música mesmo, né? Esses Guitar Hero, todas essas bandas aí, começaram a revender mesmo, fazer grana com jogos de música, né? Mas não é só isso, cara. O Steve Jobs, por exemplo, ele tem... É, tá certo, ele tá vendendo aqui arquivos, né? De música. Mas ele tem todo um ramo, um vasto, uma quantidade de acessórios. iPod, iPhone e o caralho, A4, cara. Que porra, velho. Ele vende isso quase como uma compra casada, velho. Porque se você tem o iPod, cara, então tu vai atrás de MP3. E ele já tem o produto pra fazer as duas coisas, entendeu? Na certeza, o esquema dele é hardware, o resto é serviço agregado. E ganha nos dois. E ganha nos dois, tá aqui o resultado. Já é, pô, a música de número 10 bilhões pra ser baixada. No mínimo em música, que nem a gente já falou, só aí 10 bilhões de dólares, cara. Só sei que o meu iPod nunca viu uma música comprada. Putz, cara, o meu também. Só daqueles gift card lá que você ganha 20 músicas pra baixar. Só que aquelas 20 músicas que você nunca viu na vida. Os meus CDs eu fui obrigado a converter, então tem música comprada. É só assim mesmo. É verdade, verdade, verdade. É. Somehow I know it won't be the same. Yeah, somehow I know it'll never be the same. Momento Sofá. E chegamos nessa semana, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, a um momento tão esperado, o Momento Sofá, pra você que sofre desse problema masturbatório. A gente tá aqui pra mostrar pra vocês como aliviar. Essa semana aí, a gente teve dois ensaios. O primeiro ensaio é da gostosíssima e recorrente Megan Fox, que ela é eterna musa nerd, apesar daquele dedão dela. E ela saiu aí no ensaio da revista W, que ela mostra os belos par de seio que ela tem. Ah, nossa, ela é muito gostosa, ela tá com uma calcinha da Armani na primeira foto. E se o Polar tiver, tá no sofá. E só o Sussi pra olhar as fotos e reparar na marca da calcinha. Eu analiso tanto que você não sabe. Flap, flap, flap. Lembrando, cara, não tá nem escrito, cara. Lembrando que o Sussi. Lembrando que o Sussi está na ousadia gravando na casa da Mônica, né? Olha, ela ligou pra mim. Ela foi no mercado, eu tô sozinha aqui. Ela ligou no celular, peraí. Aí, ó, descobriu, é o radar. Eu não tô vendo a Megan Fox pelada, mozinho. É mentira, brincadeira, brincadeira. Agora, os caras são os filhos da puta, né, cara? Eles vão analisar. Eles falam, a Megan Fox aí foi dito que ela tem a falange do dedão maior que o normal. Esse é o maior defeito dela. Porra, eu pensando que ela ia ligar pra dar uma bronca, ela ligou pra falar que não tinha o cup noodles de costelinha que eu pedi. Oh, que bonitinho. E é isso, cara. Teve também essa semana aí um ensaio da Pamela Anderson. Não, foi ensaio, fale direito. Não foi ensaio. Teve também essa semana. Foi ensaio da escola de samba, né, meu filho? Do Slut R Us. É. Traduz Slut R Us, por favor, Sussi. Tem três simples palavras. Fap, fap, fap. Tá gostosíssima no auge de seus 42 anos, aquele olho com dor até o cu fazer bico. Ela é muito gostosa, muito gostosa. Tá praticamente pelada, tá com uma peça única que é totalmente transparente e que literalmente corria enquanto ela caminhava. Sim. E a única coisa que eu achei engraçado é dá pra virar moda. O bico do peito dela tá muito escuro nessas fotos. Quem acompanha a carreira da sabe que não foi sempre assim, né? Acompanhar a carreira. E esse foi o Nerdrops de número 32. Agradecemos a presença aí do Eduardo Salles, do Papo de Gordo. Já dá pra fazer aí, Dudu? É, visitem papodegordo.com.br e se você é fã de Lost, visite também o losts.com.br, um podcast novinho em folha falando sobre Lost pra curtir essa última temporada. Muito bom, recomendo. É um programa por episódio, né? Isso. O episódio de Lost é lançado na terça-feira via TAM. Daí, na quarta-feira de manhã, a gente coloca no site um post pauta pra que todo mundo comente, dizendo o que achou daquele episódio de Lost. Na sexta-feira, eu e Rafael Santos, lá do RapaduraCast, meu parceiro no crime nesse caso, a gente grava o programa comentando sobre aquele episódio, usando como pauta necessariamente o que a galera disse nos comentários e tem rendido muito bem. A galera tá participando mesmo, virou um fórum de discussão muito interessante sobre Lost. É, legal que assim que o cara que ele assiste o episódio, né, ele pode deixar a teoria dele lá nos comentários, né? Pois é, e a gente chega e discute essa teoria depois. O legal disso é que todo mundo tem algo a falar sobre Lost, todo mundo que curte Lost tem algo a falar sobre isso, e não fica um episódio, um podcast em que só contam as teorias feitas pelos apresentadores. Na verdade, a teoria de todo mundo tá valendo, a gente discute a teoria de todo mundo. É um troço legal e tenho me divertido muito fazendo. Beleza, então. E o Rubens, Cavaleiro, diga aí, faça o seu jabá. O Cavaleiro que não é do Zodíaco, né? E eu sou aí do Subcontrollers.com, né? Fazer um jabazinho também. Acreditamos aí que até segunda-feira, acho que é a hora que sai esse da Nerd Drops, vai estar o level 001 aí, com a participação do Guizão lá e do Sussi, né? Eu já desisti. Claro, eu já desisti. É a segunda vez que a gente participa de um cast de game e não sai. calma, calma, calma, calma. Eu tenho fé. Pelo menos você foi chamado, hein? Pelo menos. Já é um começo. E é isso, cara. Estão começando agora. Pessoal que quiser aí conhecer aí também, falar sobre mundo de games aí, dá uma entrada lá, confere. E é isso. Acho que sou meio novatinho, né? Tá falando com o Dudu ali. Sou novatinho ainda no podcast aqui. É, hoje ele tá perdendo o selinho dele aqui com o Nerd Drops, né? Já foi embora isso aí, né? O Dudu que tá aqui tentando, frustradamente, tentando superar a participação aí do Tato Tarkan. Ué, depois dessa eu venci, não venci, não? Não, não. O Tato participou mais vezes? Eu não tava liderando, porra. Em carga horária, o Tato tá em primeiro colocado. E quem quiser mandar sugestões, reclamações, tiros em gordos ou passagens recusadas, né? Mande aqui pelo nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com.br ou .com. Só que a gente tem aí uma bela tradição também, né? Não é não, Guizão? É, os aniversariantes escolhem a música. Como o Eduardo Salles já fez os 25 aniversários do Nerddrops, vamos deixar o Rubens escolher a música hoje. Nossa, cara, isso é me trinca, né, cara? Nem esqueci do total isso aí. A gente sempre surpreendendo. Todo mundo sabe, mas a gente continua surpreendendo. Vai lá. Ninguém lembra. Pô, e pode ser qualquer música sem frescura? Qualquer. Ixi. Então vai aqui, eu escolho aí Teriyaki Boys, Tokyo Drift, do filme Fast and Furious. Tá aí o pedido do Rubens Cavaleiro. Fiquem com a música dele e até a próxima semana. Cruze, pau. Many diamonds dangling, bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me, all the above cause you can't get in. I don't want no problem, because me professional. Make you shake your ketsu, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, all nail talk, oh, let's go. Not natural, my money, let's go. Hot sun, shikichi, my oven, let's go. To heal you up, on love, color, let's go. Let's go. Need you, what girl, Janai, Nico, new dog, so that's a short pain point. テリヤキボーイズアットユーマフキトバスノイズ満身してますんでゲートーペンノーカズモーウェデマスベーシックはサプライズでマジマンチが危ないぜ忍者風キャンジャ風だけどゲイシャーベイコのワクセイからのシャーシーミーインデパーキンライ 7-Eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things and lions. Tigers, bears, oh my ride. We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock and the wheels will fly. Can't beat that with a baseball bat. Like a cool on, cool easy, so sight. Yo, intercept, dash the cocksight. Take a hot side, a front side. Pull a hot side, fall a nigga bomb, a postal dog. That's going in the four boys from Far East Coast. To those who say, what is my ghost though? It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. I like your good girls, know how I feel. they respect, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Don't worry about it. Estive lá no Campus Party, cara. Eu acho que eu vi tu lá na bancada do podcast, mas fiquei com vergonhinha. Olha a viadagem. É isso mesmo, fica com vergonha, porque o Dudu, os caminhos da muita confiança, ele fica todo íntimo. Olha lá, você para com isso, eu só lhe comi uma vez que você... Já virou íntimo, já. Dudu? Não seria o Sussi agora? Você falou do Sussi? Não, o Sussi era antes do Oliver, mas ele tá cagando. Ah, tá, o Sussi é cagar, então beleza. Marvel Mark. O cara enche o saco pra chamar ele, fode a gravação e agora não aparece? Vá tomar no c***, filho da p***. Eu tava editando o podcast e parei pra gravar com você, seu merda. Não, tô falando do Guizão, idiota. Ah, tá. Então vá tomar no c***, Guizão, aquele viado. Ô, Dudu, era o outro gordo. Era o outro gordo, né? Alguém era pro outro, não era pra mim, não. Entendi.